bater na minha porta. Não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer. Eu já vejo um filme na minha mente, você aqui na minha frente. Espera, você vai ver. Vou ver seu orgulho transformando em lágrimas, e a sua arrogância virar recaídas. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais do que qualquer ferida. Aí você vai perceber, sabe o quê? Que com amor não se brinca. Você, e o que eu falei você pode escrever. Eita, trem que machuca demais, moço. É só fresco demais. O bregueiro mais top do Brasil. Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas, e a sua arrogância virar recaídas. Vai sentir no peito uma dor que não mata, mas machuca mais que qualquer ferida. Aí você vai perceber, mulher, que com amor não se brinca. Ai, ai, ai, você perdeu o amor da sua vida. Ai, ai, agora é tarde pra ter caída. Ai, ai, ai, infelizmente vai ter que entender. Passou pra você. Quero ouvir. E com amor não se brinca. Ai, ai, ai, ai. Você perdeu o amor da sua vida. Agora é tarde pra ter caída. Ai, ai, ai. Infelizmente vai ter que entender. Passou pra você. O quê? Que com amor você perdeu o amor da sua vida. Agora é tarde pra ter caída. Infelizmente vai ter que entender que o tempo passou pra você. E o que eu falei, você pôs.